E com isso, queria pedir ao nosso amigo Alan para fazer uma apresentação. Bom, depende de Alan, mas talvez se há perguntas podem ser feitas durante a apresentação. Não tem problema. Se quiser, não tem nenhum problema. O novo projeto vai ser para a terra urbana, para a terra rural. Sim, vai ser também na área do Huambo, depois podemos falar um pouco disso. Um município em pé e onde mais? Um município também em Benguela. Benguela. Mas terra urbana ou rural? Isto é mais ampla. O novo projeto será rural e também. Mas vou explicar logo, mas algumas dos ferramentas que foram elaborados neste projeto vão ser utilizados nas zonas periurbanas e perirurais e rurais também. Porque, de facto, a mesmo quadro de lei da terra está aplicado no nível nacional. Como o Vicente disse, que este projeto terminou em já há uns meses, mas o DW estava envolvido no, nos assuntos de terras cá em Angola já há mais de 15 anos, parece que 18 anos e tal. E publicamos vários estudos sobre terras, e posso deixar isto para a sua biblioteca, mas este problema. O problema de terra é um dos problemas pós-guerra que consideramos que ainda não está completamente resolvido. Mas a apresentação que vou fazer tem vários componentes. Vou fazer uma pequena introdução sobre os problemas, objetivos do programa, estratégias que adotamos no programa, o que fizemos na implementação do projeto, as metodologias utilizadas e os resultados, os impactos sobre políticas públicas e as perspectivas para o futuro que são mais viradas para o novo projeto. Este projeto foi dentro do seu programa de direitos humanos, esta primeira. E foi um projeto mais virado para os direitos de terra, para consolidar os direitos das terras. E o problema do direito de terra, como diz, é um problema que existiu em Angola há muitos anos. De facto, foi um dos primeiros ou os problemas principais do conflito, mesmo a luta para a independência. Tudo isso foi à volta realmente do direito de terra e a apropriação das terras nos anos anteriores. Mas mesmo recentemente, acho que este problema das expropriações das terras nos interesses dos elites e comerciantes ainda que de facto provocou a guerra de independência já há 50 anos atrás, ainda é um problema que e este projeto tem o objetivo de promover realmente processos transparentes para resolução dos problemas à volta do conflito e reclamações dos direitos fundiários. Será importante refletir um pouquinho sobre o quadro legal que existe cá em Angola. A lei angolana está baseada no Código Civil portuguesa, que foi adaptado cá em Angola e em Moçambique e outros países também. Mas o sistema do Código Civil não joga tão bem com os direitos customários africanos. E isto resultou nas adaptações nos países em que ainda utilizaram o Código Civil, mas isto é um dos problemas fundamentais relacionado com direitos de terras em Angola. De facto, no tempo colonial, já mencionei, houve um período de apropriação feita pelos colonos dos terras africanas e das populações locais. Mas, mesmo com a independência, o Estado pós-guerra, o Estado angolano, fez umas mudanças, claro, na lei, ou uma dos princípios constitucionais era que o Estado é o proprietário e gerente da terra nacional. Mas as leis, as duas leis de terras, pós-independente, de 91 e 2004, confirmaram o cadastro, a divisão da terra feita no tempo colonial. Quase metade do país foi cadastrado no tempo colonial, principalmente a parte do oeste e do norte do país, e em zonas do sul também, mas foram cadastrados, mapeados, registrados, principalmente para consolidar a transparência do direito de terra para os colonos. Hein? Este processo foi um processo de, posso dizer, apropriamento dos terras dos angolanos que ocuparam a terra tradicionalmente. Portanto, o cadastro que existia antes no tempo colonial era exatamente o mesmo cadastro que nós tínhamos antes. Exatamente. E como é que se deu a passagem depois dos antigos titulares das terras portugueses para os angolanos? A lei, a primeira lei publicada na altura, acho que foi em 76, de confiscação dos terras. Não, mas não é tão claro, porque a lei permitiu qualquer propriedade, casa, terra, fábrica, como quiser, que foi abandonado mais que 45 dias. Mas não foi confiscado automaticamente. Estava em risco de ser confiscado. Mas cada parcela, cada casa, para ser confiscado, tive que passar para o tribunal e há um processo de confiscação. E, de facto, muitas propriedades, casas, terras, não passou neste regime jurídico. So, isto é uma das razões para a confusão pós-guerra. E ainda hoje, esta. Sim. Há uma pressuposta que foi uma grande nacionalização dos bens ou das terras na altura da independência. De facto, a lei foi publicada, mas não foi completamente aplicada. Isto é a realidade hoje. Mas, de qualquer maneira, aquela, se podemos considerar injustiça, aconteceu no tempo colonial, não foi rectificado pelas leis de 91 e 2004, porque aquelas divisões feitas no tempo colonial foram respeitadas e ainda estão respeitadas na lei angolana. Estou a falar em termos das divisões. Sim. Os proprietários parece que mudaram. A terra pode ser confiscada e entregada com alguém que tem influência para no tribunal para receber. So, isto é um processo que aconteceu ao longo dos últimos anos. So, o que aconteceu na independência com este decreto na Constituição que, que o Estado assumiu como proprietário de todos os terras? Muitos camponeses, muitos que foram fugiram ou foram retirados de suas terras no tempo colonial, assumiram que podem voltar à vontade para suas terras de origem. E muitos, claro, depois de muitos anos de conflito e as grandes mudanças nas populações, mesmo em 2002, depois do fim realmente da guerra, muitas pessoas voltaram para tentar reclamar as suas terras dos seus avós e avós em que os anos anteriores. Mas aquele processo de reforma das terras nunca aconteceu em Angola. Permitir os que foram expropriados 60 anos atrás não tiveram direito de voltar. Mas isto é o... Isso não é nada linear, sabe? Porque a ocupação portuguesa aqui foram tantos séculos que os angolanos, e eu conheci, estudei isso porque sou jurista, nunca não sabiam já de quem pertenciam as coisas, quer dizer, o que eles sabiam pertenciam àquele sítio. Well, de qualquer maneira, isto é um facto, é que, mas não houve uma tentativa nas reformas, nas leis, para realmente resolver este problema. Mas uma coisa importante é que na última lei de terra de 2004, a ocupação customária foi incorporada na lei, mas não foi completamente regularizado. Regulamentado. A sociedade civil angolana está muito engajada neste aspecto do lei que, em princípio, dá proteção para a ocupação customária, mas não está bem claro se este aproveitamento das terras customárias vai ser aplicado para aquelas zonas que ainda têm, onde as autoridades tradicionais ainda têm o papel de manejamento das terras, porque há poucas zonas do país que, onde tem grupos étnicos, onde o sistema customário ainda existe. No plano alto, onde estamos a trabalhar, há um papel para autoridades tradicionais, mas, de facto, cada camponesa tem uma forte sentido que são donos de suas próprias terras. A transformação da tradição customária aconteceu nos anos de 1920, 30, por causa das taxas e influência do governo colonial para recrutar a mão de obra, etc. E a divisão ou a transformação para a cultura camponesa aconteceu realmente mais ou menos 90 anos atrás. Hein? So, este conceito do poder customário existe só em zonas muito remotas no país, hein? Quando Cubango, Peresca, Chico, este conceito do direito customário não está claro na lei angolana ainda. O uma coisa muito importante que aconteceu no lei de 2004, e posso dizer que a sociedade civil lutou muito contra este aspecto da lei, é que houve no Código Civil tradicionalmente um certo respeito para direitos da ocupação de boa-fé, os direitos do usuário. No transformação da lei em Moçambique, este aspecto da ocupação de boa-fé foi incluído na nova lei de Moçambique. Em Angola, não foi. Foi, de facto, retirado. E isto, de facto, enfraqueceu muito as reclamações dos camponeses e os ocupantes nas zonas periurbanas das cidades. E a lei deu realmente só 3 anos para pessoas legalizar as suas ocupações e quase ninguém conseguiu de fazer realmente este processo de legalização. Foi uma questão de burocracia. Yeah, exatamente. Pouca capacidade das administrações municipais, provinciais, quase nenhuma delas teve a capacidade profissional para ou conhecimentos legais para fazer isto. Sem os conceitos da ocupação de boa fé, que em português se diz posse pacífica, por exemplo, é impossível fazer. Well, porque se não se reconhece que as pessoas têm a posse, através de, por exemplo, lei de Portugal, são 30 anos. Sim, exatamente. O uso da piel, não é? Yeah, exactly. Se não se reconhece isso. Mas isto, não sei como é que se chega lá. Mas retiraram este direito de uso na lei angolana e é realmente um desafio. Isto foi, como disse, é um ponto que a sociedade civil tentou defender nos debates de volta da lei de terra. Mas uma coisa importante na lei de 2007, de descentralização, a direito do, ou a responsabilidade de management dos terras pequenas, cheias de menos que 1000 metros quadrados, foram introduzidos como responsabilidade dos municípios. E isto é muito importante para o nosso projeto e será importante para o nosso novo programa, porque neste caso os administrações municipais são nossos aliados, é quem tem interesse de promover realmente os direitos de ocupação e vamos ver o resultado disso. Desculpe, 1000 metros quadrados? 1000 metros quadrados. 1000 metros quadrados não é quase nada. Não, isto é a escala doméstica para a construção das casas ou fazer pequenos jardins. Não, isto é para a construção urbana. Sim, isto aplica mais nas zonas periurbanas ou jardins mesmo periurais, porque a tradição angolana é de, normalmente, as fazendeiras ou as camponesas têm grandes terras largas, hein, mas têm nacas, pequenas parcelas de terras muito férteis ao lado, do, principalmente, dos rios, etc. E muitas vezes estas nacas caíram nesta com pequenas dimensões. So, oportunidades que aproveitamos neste projeto foi o facto em 2008 o governo angolano adotou uma política ambiciosa de construção de 1 milhão de casas e, junto nesta política, houve um processo de criar reservas fundiárias para a construção ou ampliação das cidades e também a compromisso do governo de acabar com os MUSECs, as zonas informais. E também este programa do governo, de facto, transferiu a maior parte das responsabilidades de execução do programa para os mesmos ocupantes das terras, porque este dois terços do programa tem de ser executado num regime de autoconstrução. A aquisição das terras fica realmente mais responsabilidade do morador ou da família do que o governo. E para o nosso programa específico, as administrações municipais do Wambo, Bié e Benguela sentiram realmente uma grande pressão dos residentes naquelas municípios, naquelas zonas, para aquisição das terras, para construir casas, etc. E nós fomos convidados pelas administrações locais e provinciais para... a nossa intervenção foi bem-vinda, foi... mas o próprio projeto teve o objetivo geral de defender os direitos, mitigar contra conflitos, evitar renovações forçadas. Objetivos específicos, mas metas foram em promover uma nova cadastro, porque a cadastro colonial está não houve nenhuma cadastro feita desde o tempo colonial, de facto. E nós defendemos que este mecanismo do cadastro pode dar às administrações locais uma grande força, uma grande ferramenta para evitar conflitos e garantir os direitos ou aumentar os direitos dos ocupantes. A segunda objetivo foi realmente reforçar as capacidades das administrações locais. E a terceira, na linha do objetivo do programa da União Europeia para promover direitos humanos, foi o aspecto da advocacia para utilizar mídia social, etc., para promover realmente a replicação e os conhecimentos de volta dos direitos locais. Se me permite uma pequena... Ok, desculpe, eu vou andar. Este processo de cadastramento não tem que ser antecedido de um plano diretor nacional ou provincial que deveria identificar a vocação de cada terra e depois, a partir daí, passarmos a uma fase de, digamos... Isto é a visão do lei de terra, claro. Mas isto nunca vai acontecer em 50 anos em Angola. O processo é tão lento de produzir planos diretores. Mesmo em Luanda, a capital, não tem realmente um plano diretor. Tem 4 ou 5 projetos de planos diretores, mas não está aprovado. Isto é um outro approach, e eu vou explicar, mesmo este slide, para explicar a estratégia que utilizamos. Estamos a defender um conceito que está uma parte visão deste novo programa da União Europeia, modelo do domínio social da posse. A ideia disso é de... Este gráfico também vai explicar que a direito de terra não é... Terra é legal ou ilegal, porque há muitas... A posse de terra e a segurança de terra é uma escala do entre informal e formal, mas tem várias etapas, hein? E o objetivo dos nossos programas é de melhorar a estatuto ou a segurança da ocupação nesta escala. O Estado, desde a publicação da Lei da Terra, emitiu, não sei, um pequeno número dos títulos, quase, em Wambo parece que menos que 10, hein? Em Luanda, controlamos neste livro que circulei, fizeram cada ano a volta de 300 ou 400, e a população está a crescer. Temos 6 milhões de pessoas em Luanda, e a capacidade do Estado realmente para produzir títulos é quase impossível. Aceitar que um município vai titular todos os terrenos, mas estamos a promover aumentar o estatuto de segurança, e este projeto está a defender este princípio. Os passos feitos no projeto foi de produzir estudos, elaborar software, fazer visitas aos países vizinhos, capacitar administrações locais e fazer advocacia. Eu vou andar, o Vicente avisou que tenho pouco tempo, vou andar mais rápido. Um dos princípios foi o novo conceito de cadastro. E nesta visão do que está defendido pela União Europeia, UN Habitat, Banco Mundial, muitos outros países também, do em inglês está social domain tenure, é um conceito mais flexível do e a ideia de cadastro neste caso é de recordar, capturar o nível de segurança em cada parcela de terra. E conseguimos desenvolver um modelo, aplicar aqui e produzir, neste caso, 300 títulos, mas conseguimos de mapear e cadastrar muito mais do que isso. E através de um novo software chamado Open Title, que está promovido pela Banco Mundial, UN Habitat, e adaptamos isto para Angola e já está sendo aplicado nestes 5 municípios do piloto onde trabalhamos com o Banco, com a União Europeia. E fizemos formações à volta disso. O cadastro é um sistema informático territorial para recordar ocupações, mas não só. Também uso de terra. No plano alto, há muitas situações quando a terra está utilizada pelas várias pessoas. Hein? Uns para meter as suas boias, uns outros para utilizar para suas hortas e outros para transitar. A ideia deste approach de cadastramento é de recordar e mapear todas as reclamações e diferentes aspectos. O processo de cadastro é de recordar, armazenar. Eu não vou entrar no pormenor, mas estes são os processos: mapeamento, aproveitando imagens de satélites e mapas cartográficos, criar, mapear as parcelas, registrar, licenciar e arquivar. E estes são exemplos aí das diferentes formas de dados que utilizamos para alimentar o cadastro. Parcelamento é uma identificação no terreno das ocupações das pessoas. O registro é de criar uma base de dados, neste caso nos municípios, e a base de dados está a recordar dados de IEPS. Sempre insistimos que, em termos de proteção de género, que no caso que a família quando está liderado pela mulher, claro, mas sempre insistimos que a esposa está recordada no documento. Claro, outras informações. Logo, emissão de um documento, uma licença. Não, os administradores municipais têm direito de emitir, não necessariamente títulos, mas licenças de ocupação. Isto é um documento e é quase o único documento que funciona realmente nas muitas províncias e, com certeza, nas três províncias onde estamos a trabalhar. Como diz, os títulos são quase nunca emitidos, mas licenças podem ser emitidas pelo U. E isto é um reconhecimento do ocupação, direito de ocupação. Com uma data específica, por um período de tempo? Ou... Em princípio, está válido 3 anos, pode ser renovado, mas o objetivo é de dar tempo para o dono, o ocupante da terra, para fazer um processo de pedir um título. E todo mundo sabe que é bem possível que nunca vão receber um título, hein? Por causa da lentidão dos tribunais, etc. Quase impossível. Mas isto é, está realmente considerado nas províncias um documento de segurança. Este trabalho que vocês tentaram fazer é sobretudo na capital do município? Isto está em cinco municípios. Hein? Mas também em zonas. Em Wambo, isto é um novo projeto. Vai alargar o sistema para as zonas rurais também. Este projeto, o primeiro projeto que fizemos com a União Europeia, foi um projeto focado sobre as zonas periurbanas. Nós temos, projetos noutras províncias que não focam diretamente o direito à terra, temos tido muitas reclamações das zonas rurais com problemas nos sobas, não é? Os sobas. Assumem o direito à terra de toda a sua comunidade e depois transferem muitas vezes o direito à terra para uma empresa privada, para um proprietário, à rebelia totalmente do resto da comunidade. Yep. Isto tem sido um dos princípio disso é que não é de tentar evitar este tipo de especulação nas terras, porque os direitos vão ser recordados e as reclamações, como diz no início, o regulamento sobre exatamente a definição do direito customário não está realmente articulado ainda nos regulamentos, hein? É muito vaga e nós sabemos, numa situação quando as leis não são claros, podem ser abusados, hein, e acho, claro, interesses em de não esclarecer realmente os direitos, porque a situação hoje em dia está muito aberta para abuso, mas, então, para renda. Como é que vocês vão atribuir as licenças? Como é que vão atribuir as licenças? Com base as em licenças são atribuídos com autoridade do administrador municipal. Mas é com base, se não é em posse de boa-fé, se não é por testemunhas de posse X anos, é com base em quê? De facto, eu vou enviar para si um estudo que fizemos, um estudo de caso no Wambo, sobre esta questão do a legitimidade do processo da licença de ocupação. Mas eu posso dizer que, tendo a olhar para aquela escala do posse, isto dar uma ocupante um documento emitido pelo nível do governo, município, que de facto têm direitos de manejar terras. Sim, sim, mas entender como é que fazem a atribuição. Eu vou mostrar aqui, nos próximos slides vai mostrar. Está baseado no recolha dos dados, equipes vão para o terreno para mapear as reclamações e logo planos são emitidos. É um processo de aproveitamento do GIS e sistemas geográficos, equipes que são formadas ir para o terreno para recordar os dados e logo produzir uma série, uma diferentes camadas de informação sobre aproveitamento e reclamações de terras e com tecnologia do sistemas geográficos, diferentes níveis, hein? A diagnóstica está feita com aparelhos manuais e a projeção para os documentos de posse ou de licenças de ocupação está feita com ferramentas de alta precisão. So, ela fala da legitimidade da gente que obtém a licença de ocupação. Eu penso que, se me permite, nós ainda seguimos uma lógica de que o Estado é o proprietário da generalidade das terras. E então, nessa qualidade, a entidade proprietária, no seu poder discricionário, o Estado delimita e depois confere as licenças a quem achar que é conveniente. Mas não, quem achar que é conveniente está em questão. Isso abre um espaço a decisões altamente arbitrárias. Como a gente pode imaginar aqui. E que muitas vezes depois na prática entra em conflito com aquele direito de comeiro e com as populações que vivem lá há diversas gerações. E que depois não conseguem comprovar que não existe. Esse problema é legal. Não é difícil, mas o cadastramento legal é extremamente difícil. Mas este, este processo de cadastramento municipal dá evidências, hein? Está recordado ali no nível do município. Só em casos de conflitos, hein, com parece que um general que recebeu uma fazenda do que foi atribuído no tempo colonial e conseguiu, hein? Os camponeses vão ter também as suas provas, hein? Então, vão ter a prova testemunhal. Exatamente. Assim. Yeah. Mas como foi retirado na lei de 2004 o conceito de posse, hein? De ocupação de boa fé, como é que vão fazer julgar uma coisa com a outra? O tribunal tem de decidir, no fim. Não sempre a tribunal tem de decidir, mas a tribunal normalmente está a fazer as suas decisões na base de evidência. Isto vai dar evidência para os pequenos camponeses e ocupantes nas zonas periurbanas, evidência de ocupação e evidência que esta ocupação foi reconhecido pela administração municipal. Isto aumenta muito naquela escala de segurança, aumenta muito a posse de terra e é uma defesa dos direitos dos costumários e dos pequenos. Isto é o objetivo do projeto. Não é de resolver o problema legal, não, porque os tribunais têm de julgar, mas notamos em várias províncias que os tribunais municipais normalmente julgaram a favor das reclamações locais. Isto, claro, é uma dinâmica que ainda não está completamente evoluída. Vai desenvolver ao longo dos anos no futuro. Mas isto é um passo no processo. Se me permite ainda, desculpar insistir nesta questão, mas eu penso que é importante. Há a ideia de que as pessoas que têm o poder político, que quando o caso vai a tribunal, pela sua posição, que normalmente conseguem levar por diante, digamos, os seus objetivos. portanto, em detrimento do pequeno produtor, do pequeno camponês, etc. Com a sua experiência na prática, o que é que tem acontecido nas zonas rurais e com este tipo de conflitos? A minha experiência e a nossa experiência, eu parece que os colegas da Visão Mundial podem confirmar isso, que as administrações locais estão a procurar maneiras de ativamente reforçar os direitos do população local. Né? Isto é um processo que é lógico, mas somos também convencidos quando há eleições autárquicas, este direito e estes direitos vão ser defendidos com muito mais força, porque as administrações locais, mesmo hoje em dia, os administradores locais têm interesses profissionais para fazer o trabalho bem. Eu acho que muitos administradores locais, em quase todas as províncias, são antigos funcionários dos ONGs, etc. Eu acho que há uma forte ligação moral com a sociedade civil em muitas províncias. Hein? So, eu acho que isto é uma ferramenta também. Os responsabilidades de manejar terras são dentro a sua atribuição no lei de 2007. E uma pergunta, há bocado falou num programa do governo do Milhão de Casas, etc., que há uma parte que vai ser feita através da autoconstrução, não é? É a maior parte, dois terços. Mas o governo, ao atribuir o material para a construção das casas das pessoas, vai ter que atribuir títulos de propriedade, porque as pessoas não vão construir as casas em terras que não são. Isto é o nosso argumento, é? Exatamente. Eu acho que o Ministério do Urbanismo, de facto, este livro que circulei foi feito na base de uma comissão, uma encomenda do Ministério do Urbanismo. O Ministério do Urbanismo está atrás desta ideia, deste conceito. Vou andar um pouco. Isto é o resultado do tipo de informação montado no cadastro do Wambo. São uns exemplos do nível de controle que agora existe. A segunda resultado do programa foi um investimento grande na capacitação dos administradores e os técnicos das administrações locais naquelas áreas de ação do programa. Mas também um dos objetivos do projeto foi de fazer uma parceria com IFAL para as ideias de ser partilhadas no nível nacional, e conseguimos montar um curso mesmo no fim do projeto para 40 administradores de todas as províncias do Angola, onde fizemos um curso sobre cadastramento e management das terras, e foi muito bem recebido. Os administradores realmente procuraram realmente conhecimentos como fazer as suas trabalhos de qualidade. Também fizemos dentro do projeto, o terceiro resultado foi mais em termos de informação, advocacia. Montamos um website onde lançamos mais que 2.000 cada dia. Estamos continuando a lançar dados, informações, mapas, artigos sobre a matéria. A ideia é de pôr informação sobre terras no domínio público, porque o problema em Angola é o controle sobre estas informações, e informações realmente não são sempre partilhadas sobre projetos e planos, e alimentamos este domínio público. E também fizemos um projeto junto com o World Bank Institute para a formação dos técnicos locais no management das terras urbanas. O curso aconteceu ano passado, um curso de 3 meses, mas um curso online. Mas é só para as províncias do projeto ou também para a administração do município? Foi uma foi mais no nível do nacional, para pessoas do Ministério do Urbanismo, etc., para ganhar experiência. A ideia foi de fazer advocacia localmente, mas também de promover a ideia de partilhar isso no nível, estas ideias no nível nacional. Quantas pessoas participaram no curso do Urbanismo? A volta de, acho que, menos de 20, 15, 20 pessoas. Yeah. E também o curso está no nosso website, Desculpa, o website também está em português ou só está em inglês? Aquele curso foi em inglês, infelizmente, mas o que fizemos no nosso escritório é montamos uma sala do internet e com Skype para. Não Skype, foi um assistente do Banco Mundial, para onde tivemos uns colegas como eu. Fala mais ou menos as duas línguas, hein? E só partilhamos e ajudamos os nossos colegas a entender os conceitos. Então, foi. Desculpe? Tem previsões de fazer o website em inglês? Isto é em português, desculpe? Não, o site é em português. O site está completamente em português. Well, o curso foi montado pelo World Bank Institute. Hein? Estamos. Lutamos para, e tivemos várias conversas com o Banco Mundial para traduzir os materiais para português. Ainda não fizeram, mas estão a trabalhar principalmente com o gabinete do Banco Mundial em Moçambique. E a ideia agora é de permitir algumas revistas angolanas para assistir os cursos em Moçambique, mas são online, so não preciso viajar. Também, em termos de advocacia regional, isto foi através também do Banco Mundial, em comparação dos programas na zona do SADC, da África Austral, e as experiências do Plano Alto foi partilhado com vários outros países nas várias destas conferências online. Também, em termos de advocacia localmente, aproveitamos o Rádio Nacional, Rádio Eclésia, e também o programa português do BBC, para fazer vários programas do rádio sobre o tema, e publicamos nas formas digitais também acompanhamento da evolução durante estes 3 anos do projeto sobre as terras. E estes dados são online e posso dar um. Os que têm o meu cartão podem ir para o nosso website. Depois vou partilhar algumas informações com os colegas. Yeah. Acho que. Você tem o CD também, acho que entregamos. So. Impact principal, eu acho que o projeto foi bem aceitado, até no município do Wambo, fomos convidados até com cofinanciamento do próprio administração municipal do Wambo para montar a primeira cadastro municipal. E nos outros municípios fizemos formações, e mas a primeira cadastro que vai englobar o município completo está em curso. Desculpe lá. É o travar o crescimento ordenado, não é exatamente o contrário, promover. Não, estamos a tentar evitar crescimento desordenado. Não é desordenado, não é? Travar o crescimento desordenado. Ah, yeah. Não, eu acho que isto é o que estamos a tentar dizer. Para, então tem que falar desordenado. Não, estamos a tentar evitar o crescimento desordenado. Claro, não tem melhor levar o crescimento desordenado. Ah, ok. Então, okay. Desculpa lá. Mas já era isso interessante. O município do Luambo então está a cofinanciar o projeto. Exatamente, com pequenos recursos, mas está por pôr as suas próprias fundos ali. Ok. Por parte do Ministério, não há recursos para apoiar este projeto? Neste projeto, nós focamos sobre o nível dos municípios e dos províncias. Esperamos que podemos convencer também o próprio Ministério de investir. Você também tem que se escrever, se calhar, porque o orçamento nacional está concentrado. Exatamente. O objetivo tem de ser, neste projeto e no futuro projeto também, é de garar realmente a participação dos níveis do governo central e os ministérios. E está previsto a criação de uma grupo de referência no nível nacional para acompanhar o projeto, mesmo para promover realmente adaptação dos ideias que estão ser promovido no projeto. Eu vou andar. Isto é o último slide. É a previsão do futuro engajamento do Instituto Nacional do Ordenamento Territorial. Foi uma dos parceiros que queríamos engajar no conselho de referência do novo projeto. Claro. Desculpa, e neste projeto, quantas pessoas locais, mais ou menos, que seja atingido nessas três províncias, tiveram um certo nível de número de pessoas locais no momento que foram atingidas? Se considerarmos, é um pouquinho difícil, porque o objetivo deste programa não foi necessariamente o foco principal foi de melhorar a capacidade das administrações para introduzir sistemas assim. Mas se considerarmos as populações daquelas 4 a 5 municípios que vão ganhar através do aumento da segurança de terra, podemos considerar que a volta de, parece que naquelas 5 municípios tem mais ou menos 1 milhão de pessoas que vivem nestes municípios. 1 milhão? Mais ou menos. O município do Luambo tem a volta de 700 mil, as outras Cala tem também, parece que 100 mil. Eu acho que pode chegar até 1 milhão de pessoas que vão beneficiar do aumento do seu direito de terra, em princípio. O fim. Então, só para acrescentar, isto foi um projeto relativamente pequeno, 260 mil euros. Também a Embaixada da Holanda também financiou o mesmo projeto em sítios com um montante similar. Mas, como o Ana já disse, o foco principal foi capacitar as administrações para melhorar os processos, para criar alguns sistemas de informática melhores e mais adaptados e para criar também formações a nível nacional para partilhar experiências. Daqui a pouco vamos ouvir da visão mundial. E o novo projeto vai ser de 3 milhões de euros, mais que 1 mil de contribuição da Visão Mundial. Então já tem uma escala muito mais abrangente. E a Visão Mundial, como vão ver no próximo projeto, foca-se muito mais na trabalhar nas comunidades, com as pessoas. Então é por isso que nós achamos que juntar os dois vai ser um processo mais inclusivo de todos os elementos relevantes para este processo de gestão de terras. Mas mesmo os municípios Nas mesmas províncias, vamos abranger mais municípios. Hein? Mas a visão mundial e a visão que vão trabalhar nos mesmos municípios, em partes diferentes do projeto, é isso? Nós vamos focar sobre os municípios que são mais urbanizados e a visão mundial vai focar nas províncias que mais de carácter rural. Mas a ideia é de aproveitar as ferramentas do cadastro e informação, promover as informações sobre direitos de posse, etc. Com o mesmo objetivo, ainda aumentar o nível de segurança de terra nas zonas onde vamos trabalhar com isso. Por não ser que é melhor, talvez, fazermos a apresentação da visão mundial, queria fazer só uma pergunta. Você já sabe, vamos ter agora esta corrente, na União Europeia sempre temos muita importância para você na terra. E no próximo FED, identificamos com o Ministério da Agricultura, identificamos ações muito concretas para você na terra. Nós não queremos que as ações nossas da posse da terra fiquem aí na titularização. Achamos que a posse da terra é muito mais que a titularização, cadastramento. Há um link muito grande entre posse da terra e segurança alimentar. Há um link muito forte entre posse da terra e como se dá mais poder às mulheres, sobretudo às mulheres no rural. E então a nossa intenção é também ajudar o governo como podemos fazer que a lei de terras comece a funcionar, ou seja, comece a obter os objetivos para o que foi feito. Todo mundo, quando a lei de terras saiu, falaram de que era uma lei muito boa. O problema é que não somos capazes de implementar essa lei. O governo não é capaz de implementar. Falta muitos regulamentos aí. Você se falou. Então, a nossa intenção é também ajudar o governo a fazer estes regulamentos que façam que a lei das terras comece a funcionar e comece a cadastrar, titularizar e reconhecer esses direitos. Então, a minha pergunta é, a nível das administrações locais, imagino que existe um grande interesse por que a lei das terras comece a funcionar. Se não estou tão convencido de que a um nível mais alto, a nível nacional, existe essa vontade política por regulamentar a posse da terra para que a lei comece a funcionar. O que você pensa? Well, eu não estou completamente de acordo que a lei é muito boa, porque eu acho que a lei, o facto que o direito de ocupação não é um direito, na lei angolana, acho que ainda é uma preocupação de todas as organizações da sociedade civil. Eu acho que isto é uma ponte fraca. Yeah. Mas também, como disse, eu tenho medo que a tendência de não regulamentar e não aplicar tem interesse de certas pessoas que podem aproveitar o benefício da situação de obscuridade. Não há hipótese absolutamente nenhuma de se fazer um cadastramento social, legal, geográfico, completo, sem haver o conceito de posse. Exatamente. E um limite temporal para essa posse deve ser definida. Porque em todos os direitos europeus, por exemplo, são os 30 anos. Yeah. 30 anos de posse pacífica de um determinado local, provado por testemunhos, que vêm dizer que sim, confere automaticamente, por exemplo, coisas abandonadas. Aconteceu a mim, ao fim de 30 anos de ter um jazigo que já não pertencia a ninguém, a Câmara vai-me dizer, é seu? E eu digo, bom, realmente está na minha família há não sei quantos anos. Fomos ao tribunal, o tribunal com duas testemunhas passou imediatamente, porque havia posse, entende? Não entendo como é que se vai conseguir chegar a isto sem essa noção de posse. A nossa estratégia é, ok, nós podemos olhar para Constituição, o Parlamento. Nós sabemos que as decisões não, mesmo não são tomadas no Parlamento, são tomadas no gabinete de presidência. Mas onde, de facto, há poucas organizações da sociedade civil têm um caminho para influenciar. Mas este processo que montamos aqui é um processo, o que podemos fazer hoje em dia no ambiente não claro do facto que há muitos regulamentos não publicados. E, no lado, devemos fazer advocacia no nível nacional para promover boas práticas. Mas o objetivo deste programa global da União Europeia para a África é de promover umas boas práticas que são reconhecidas internacionalmente com boas práticas. E está, de facto, estes princípios são, não são externos, são endossados pela União Africana, para SADC e outros. E são conceitos aceitados regionalmente, mas não estão enquadrados ainda na lei angolana. Mas deixe-me dizer que o conceito da chamada posse pacífica é o que há mais próximo das populações existentes sempre em África, como na Europa, como na América, que é o conceito de quem está na terra ao fim de X anos e reconhecido pela comunidade enquanto dono daquela terra, ter direito a ficar com ela. Com certeza. Na Idade Média começou assim. E fomos, portanto, isto é o básico. É verdade. E notamos nas decisões dos tribunais, mesmo como a lei diz que não existe, este aspecto foi retirado da lei. Isso é grave. Mas é verdade, eu estou completamente de acordo consigo. Mas a maior parte dos casos, quando vão para o tribunal vai tomar a decisão na base da ocupação, a base dos princípios que são, de facto, universalmente reconhecidos. Mas a estratégia que adotamos é, mesmo com a indefinização de uns aspectos legais no país, há coisas como o processo de descentralização, a atribuição das responsabilidades de management das terras, os municípios, que podemos promover com aliados ali no MAT, com aliados nas próprias administrações, em muitas províncias são aliados. Isto é um processo de influenciar no longo prazo os políticos também. Mas como temos poucos entradas ali nos sítios onde as decisões são tomadas, pensamos que é uma estratégia válida e boa. Sim, e depois quem tem que fazer a sua advocacia também são as próprias administrações municipais, não é? Sim, são os melhores pessoas que defenderam estas ideias, porque elas têm responsabilidades e agora têm ferramentas que podem utilizar para cumprir com as suas responsabilidades e elas estão muito felizes. Tá bom, obrigado, Alan.